chegou e a odança. Barra vento chegou e a odança. Ei, ei, ei, ei, ei, barra vento chegou e a odança. Barra vento chegou e a odança. Olha o vento que dá na palmeira, no outeiro do convento. E a opra virar dançadeira, faz o mesmo movimento. Da capoeira, birimbau sabe o seu fundamento. Parece som de cachoeira, o toque de barra vento. A folha que cai da arueira no mosteiro de São Bento, e a O faz da mesma maneira a dança do encantamento. No jogo da capoeira, o repique é que dá o andamento. Na cabaça, metal e madeira, pro toque de barra vento. Que sai da fogueira quando bate o mesmo vento, e a O mexe com a cabeleira com esse mesmo assanhamento. No jogo da capoeira, Mangangá foi que viu seu talento, da menina e da moça faceira, no toque de barra vento.